eu falo que o Senhor resolve tudo, que para ti não existe problema. Afirmo que o Senhor é poderoso e nos garante a vitória plena. Eu tenho dito para se humilharem e derramarem lágrimas no chão, que o crente sincero ajoelhado tem problema resolvido. O Senhor move sua mão. Senhor, sou eu quem chego amargurado a ti. Senhor, é minha vez de fazer prova. Problema aparentemente insolúvel, eu sei, é prova e muito dolorosa. Da forma que eu ensino alguém fazer, Senhor, eu faço mais preciso de resposta. Sou teu, podes fazer de mim o que quiser, mas a vitória fará bem a minha fé. Eu falo que és a vida e a tens nas mãos, que o teu poder, Senhor, é incalculável, que és amigo nas horas incertas, pois enche de poder e de coragem. Eu tenho dito para se humilharem e derramarem lágrimas no chão, que o crente sincero ajoelhado tem problema resolvido. O Senhor move sua mão. Senhor, sou eu quem chego amargurado a ti. Senhor, é minha vez de fazer prova. Problema aparentemente insolúvel, eu sei, é prova e muito dolorosa. Da forma que eu ensino alguém fazer, Senhor, eu faço mais preciso de resposta. Sou teu, podes fazer de mim o que quiser, mas a vitória fará bem a minha fé. Sou teu, podes fazer de mim o que quiser, mas a vitória fará bem a minha fé.